Se em uma fração nos parecêssemos, se algum som nos fosse comum, se a comunhão nos abrigasse, da mesma noite, mesma chuva. Se me coubesses feito luva, se eu procurasse a tua mão, eu ficaria aqui pra sempre, sempre seria diferente, cada dia a dia amanhecer. Se uma razão nos parecesse a natureza inevitável, qual fronteira separando estes estados nada estáveis? Quando eu procurasse a tua mão, encontraria nossa gente e ficaria ali pra sempre. Sempre seria diferente, cada cara a cara reconhecer. Se meu passado fosse outro, se fosse outro o presente, se o futuro nos trouxesse o que faltava antigamente, eu cantaria as canções que se fazia de repente. Sacro sino compunha minha sina, tua unha, carne, sangue e pus. Sinto muito blues, sinto muito blues, sinto muito blues. Eu já fui cego, já vi. Já vi de tudo, já disse tudo e fiquei mudo. Já fui tão fumo e fui demais. Não estive longe, tantas tardes à loucura. A loucura esteve perto, ela estive longe dela. Longe da cidade, cidade escura da morte. Sempre estive por perto. Porto Alegre, por certo estive louco de satisfação, ouvindo pampa no Opé, ouvindo pampa no Opé, ouvindo pampa no Opé. Eu ficaria ali pra sempre, sempre seria diferente, cada dia a dia renascer, ouvindo pampa no Opé.